Viaja não, firma. Cê desce kamikaze. De Santa. Conexão, Uberaba. SP. Tô no pique ticano. Eu, Deus e minha gangue. As peças tá de cima. É, no estilo gangster. O rap tá no sangue. Ei, vida bandida. O campo tá minado e cê tá pisando na mina. Eu cheguei sem clava, de cara limpa no bang. Atitude de Bagdá. Low rider que é meu tanque. No rolê tô de low bike. Chaveando tudo, as paquita tá com nós. Serrote dá seus pulos. Nós tem os kits, as peças e os pitbulls solto. Aqui não é México, caralho. Nós só tem cachorro louco. Nós tem as donas sem ter fama, de tatuagem na pele. Quem gosta das biritas é apaixonada nos cash. Brim, brim, os cordão de ouro. Rei sem ter coroa. Cola com nós que é sucesso. Tem só uma coisa da boa. Tipo shake, não. Tipo chicano. De mal. Se pia fino, cai na bala, cai na ripa, cai no pau. Low rider, low bike e as dona pintada. Nós é chicano, nos ouro, nas peças, nas pratas. Marafa, pitbull e as tatu no estilo gangster. Aqui é chicano, caralho, de BR no sangue. Low rider, low bike e as dona pintada. Nós é chicano, nos ouro, nas peças, nas pratas. Marafa, pitbull e as tatu no estilo gangster. Aqui é chicano, caralho, de BR no sangue. Pique chicano, as peças cromadas na cinta brilhando, descansando. O moleque descendo a ladeira em cima da bike aterrorizando. Por onde ele passa, a fumaça do beck escurece a luz. Que brilha no rosto, se convertendo em um anjo oprimido entre espada e a cruz. Os palhacinhos hoje vieram botar pra fuder. Orale, acá somos poucos, pero muy loucos. Eu não vou provar pra você a maldade na mente blindada que consome a mentira. Prevalecendo a verdade, é o fundamento do certo, pelo certo, que comanda a cidade. Uma oração, fazendo uma prece, um brinde a mi santa muerte. Uma vela que cele anela minha palavra, decidindo mi sorte. Somos latinos unidos, demônios caídos, pelas calles sem temer o perigo. Com as anflas e as rainas sempre respeitando, e trago a cultura comigo. Por isso tenha fé no que eu digo. As lágrimas do palhaço sempre pesam mais que um sorriso. Fiquem atentos com a morte, em um jogo de azar ela vem sem aviso. Encomendados por uma velha quadrada, arma sem porte, velha e enferrujada, querendo apagar seu destino, vomitando as balas. O inimigo esconde o semblante atrás de uma balaclava. Por isso andamos atentos nas ruas e não podemos confiar.